Carretinha que tandinha. A carretinha que treme tudo por onde passa. Alô, que tandinha. Puxar o seu cabelo, te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Puxar o seu cabelo, te dá bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma,